interpretação dessa frase dizendo aos espíritas, a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se souberem bem aproveitar. Ah, Nazareno, eu nunca vi alguém dizer essa frase por inteiro, eu também nunca ouvi. A gente só fala, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque a gente gosta da cobrança, gosta do sofrimento. A gente não fala da parábola do filho pródigo, a gente não fala de tantas parábolas lindas que Jesus nos trouxe, da ovelha perdida, que ele abandona as outras 99 e vaga pelo deserto até encontrá-la. E quando acha aquela ovelha que estava perdida, traz-a nos braços, jubiloso, porque aquela ovelha que estava perdida retornou à casa do Pai. Então Jesus veio nos falar das bem-aventuranças, das felicidades, das alegrias, comparou o reino dos céus a um festim de núpcias. Dizia que enquanto estava com os apóstolos, é como se o noivo estivesse com eles, era um banquete. Era um homem simples, espontâneo, foi até a festa de casamento das bodas de Caná. E foi um homem simples, espontâneo, alegre. E temos essa certeza da providência divina. Lembrar-nos do Salmo 23. Quem se lembra do Salmo 23? A primeira frase. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu li esse Salmo, mas eu entendia de outra maneira. Eu li: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas você sabe como é que eu entendia? Eu entendia: o Senhor é meu pastor, tudo Ele vai me dar. É isso que está escrito lá? Não, não é? Nada me faltará. É diferente de tudo Ele vai me dar. Ainda mais sem ter que fazer nada para isso. Nada me faltará. Aí nós vamos nos recordar de Confúcio, quando ele nos dizia que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitos tesouros. Verdadeiramente rico é aquele que precisa de pouco para ser feliz. Esse é o rico. Porque eu conheço pessoas milionárias. Conheci empresários em Recife, em Fortaleza, que só dormem com antidistônicos. Estão tão apegados aos seus bens e gastam tanto e têm tanta preocupação de perdê-los, porque sabem que a vida tem suas mudanças, que não conseguem dormir direito. São infelizes muitas vezes com sua família, têm os filhos envolvidos nas drogas, o casamento em frangalhos, e ele mesmo não está jamais saciado, porque o homem não se sacia através dos bens materiais. Quem só tem uma bicicleta quer ter uma moto. Quem tem uma motocicleta deseja ter um automóvel. Quem tem o seu carrinho popular quer ter um carro importado. Quem tem um carro importado acha que só vai ser feliz quando tiver um jatinho, um helicóptero. E assim vai. O homem é um ser insaciável. Nos diz a ciência da economia. É um dos conceitos da ciência da economia, é a ciência da escassez. É a ciência que busca utilizar da melhor maneira possível os recursos naturais limitados às necessidades ilimitadas do ser humano, porque o homem é insaciável. É como o náufrago que bebe da água do mar, de modo a aplacar a sede, e mais ela o devora. Porque a água salgada não mata a nossa sede. Mas matará a nossa sede, sim, o Evangelho do Cristo, como na passagem da mulher samaritana no poço de Jacó. Ele lhe pede água para beber e lhe redargue: eu te darei a água que dessedenta e que jamais terá sede ou fome. E aquela mulher sai saltitante, falar para toda a aldeia daquele estranho galileu, que dirigia-se às mulheres que eram consideradas menos que os